Conversar com a Sônia Liston, a Sônia é pediatra do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, em São Paulo. E a gente vai conversar com a Sônia a respeito agora, as aulas começando, as mães preocupadas com o lanche das crianças, né, as crianças que começam a vida escolar agora. Então a gente quer saber qual é a dica para preparar uma lancheira com qualidade, com lanche de qualidade. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde para todos. Doutora, qual é a indicação que a senhora dá para essas mães que estão preparando? Vamos começar assim, falando primeiro das crianças que estão começando, que estão entrando na vida escolar. O que é ideal para essas crianças, para não precisarem comer, às vezes, os lanches industrializados? O que é o indicado para essas crianças? É uma fase complicada, né? Até porque as crianças têm muitas preferências. E o ideal é que nessa faixa de pré-escolar e escolar, a mãe ainda encaminhe os lanches de casa, não deixe consumir o que está disponível nas cantinas. Até então, porque, doutora, as crianças vêm agora de um período de férias, né, onde as mães costumam amolecer um pouquinho, né, dar uma foge um pouquinho do cardápio, come mais doces, mais bolos. Né, acaba saindo um pouco, inclusive, das viagens, sai mesmo da rotina. Exatamente. Daí até essas crianças entrarem na rotina de novo, leva um certo tempinho, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. E a criança tem que habituar desde cedo que o lanche é aquilo que a mãe determina, né? Não, nem sempre o que ela gostaria que fosse. Então, principalmente para o verão, a nossa sugestão é das frutas da estação, dos sucos na medida do possível, o mais natural possível. A gente também não prioriza muito sucos prontos, industrializados, tão pouco refrigerantes. Eu acho que uma boa opção para essa época do ano é a água de coco. Aí sim, podendo ser as aguinhas mesmo embaladas em caixinhas Tetra Pak. E até pela durabilidade, porque você faz um suco natural, você faz um suco de laranja espremido na hora, mas até a criança consumir esse suco, ele pode passar um pouquinho. Realmente, né? Alguns sucos não dá para ser levados de lanche. Por exemplo, o suco de laranja não dá. Ele perde, inclusive, o valor da vitamina C depois de algum tempo de preparado. Então, em caso da mãe preparar sucos em casa, a orientação é que ela utilize sucos concentrados, são preferíveis do que os sucos prontos, já com adição de água e de açúcar. Então, é preferível a mãe comprar o suco concentrado. Por exemplo, suco de uva concentrado, sem adição de açúcar, sem adição de conservante, suco de caju nas mesmas condições, um suco de manga, em que ela possa fazer a diluição com uma água adequada e com uma pequena quantidade de açúcar quando for necessário. Certo, doutora. E com relação ao alimento, né? Bolachas recheadas, esses biscoitos, salgadinhos... Na medida do possível, abolir salgadinhos e biscoitos recheados do hábito da criança de levar. É preferível ela levar uma bisnaguinha, uma fatia de pão integral com algum recheio, especialmente, no caso, um queijo, uma fatia de queijo mussarela, tá? Ou um peito de peru, seria bastante interessante para como opção de lanche. Isso vale para qualquer idade, doutora? Isso vale para qualquer idade. Isso vale para qualquer idade. Certo. O ideal, então, é que de preferência, não é nem evitar, é não consumir mesmo, né, os lanches industrializados. Tanto no caso dos salgadinhos, dos biscoitos recheados, tanto para evitar as gorduras trans, assim como também a própria quantidade de sal nesses salgadinhos, que é, a longo prazo, muito deletério para a saúde. E também, doutora, como conservar esse lanche? Ela faz ali um sanduíche, como a senhora falou, um queijinho branco, uma fatia de peito de peru, para conservar esse lanche. Agora nós ainda temos uma previsão de calor muito forte, isso, né? Em todas as cidades, aqui em Foz do Iguaçu, uma cidade muito quente também. Uhum. Né? Como conservar, como embalar esse lanche para que se conserve até a hora do lanche, que é servido o recreio? O ideal é que o ideal mesmo seria que a lancheira fosse lancheirinha térmica. Certo. Tá? Uma lancheirinha simples e que conserve pelo menos o mínimo possível de temperatura tanto do suco quanto do lanchinho e da fruta, né? Que a fruta também o ideal é que coma fresca. Pelo menos para o trajeto, porque muitas vezes chegando até a escola disponibiliza uma geladeira onde as crianças possam guardar os lanches, né? Certo. Algumas escolas disponibilizam. E fica a indicação também para que se procure uma nutricionista, né, uma pessoa, um médico especializado nisso, para preparar um cardápio adequado, até para a criança que não enjoe do mesmo lanche, né, servido todos os dias. Isso, fica isso, essa dica, isso né, é uma doutora? Coisa interessante. Eu costumo, inclusive, pedir para as mães diversificarem de vez em quando também. Há crianças que aceitam muito bem aqueles tomatinhos cereja, aquelas cenourinhas, mini cenouras, que hoje você encontra com facilidade no mercado. Certo. Que são opções também para a criança levar de lanche. É, doutor, bom, na verdade, então, a dica, o crucial é isso, todo cuidado é pouco com as crianças, tanto né, as que estão começando a vida escolar agora, como aquelas, né, quanto com os mais velhos e adolescentes também, que costumam extrapolar um pouco mais, sim, mas todo cuidado é pouco para evitar a obesidade, já que começa exatamente, já na infância e adolescente. É, inclusive para os adolescentes é mais difícil eles aceitarem levar o lanche de casa, né? Assim, né? Eles... Muito mais difícil, mas é um treino que a mãe precisa fazer no dia a dia. É realmente difícil, é mais fácil chegar na prateleira do supermercado, pegar um pacote de salgadinho, um pacote de biscoito, mas lembrar que isso, de forma alguma, está sendo uma medida saudável para a criança. E aquela coisa, né, doutora? Uma criança saudável, consequentemente, vai ser um adulto saudável, né? Sim, começando já desde cedo, tem que começar na infância. Né? Tem que começar na infância. Então tá certo, doutora. Agradeço muito a sua participação e fica a dica, né, doutora? Todo cuidado é pouco na hora de preparar o lanche para as nossas crianças. Com certeza. Tá certo, então. Eu conversei então com a doutora Sônia Liston, doutora Sônia, que é pediatra do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, deixando essas dicas aqui para você, ouvinte do CBN Foz, edição da tarde. Obrigada, doutora. Obrigada.